ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação aqui pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você pode enviar aí a sua pergunta para um desses dois números, sempre perguntas por escrito, tá ok? Hoje vamos receber aqui no final do programa o Danilo Estrada, cantor, compositor aqui de Guaranésia. Tem a participação também daqui a pouco do Francis Osmar Silva, vereador de Guaxupé. E agora a gente vai falar com a Valesa Rodrigues e com a Flávia Vieira nesse bloco. E depois, no segundo bloco, também com o Ricardo Negreiros, que é de Muzambinho. O assunto que vamos tratar é um assunto cheio de melindres, é um assunto que eu acho até um pouco difícil de ser tratado, né? Talvez seja até um pouco de presunção da minha parte falar sobre esse assunto, mas vamos falar sobre homofobia. Valesa Rodrigues, tudo bem? Boa tarde já, né? Boa tarde, meio-dia e 15. Boa tarde, tudo bem, Antônio Cláudio? Boa tarde, ouvintes. Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É a Flávia, né? Flávia. Não sei onde eu arrumei, é a Flávia. Tudo bem, né, Flávia? Tudo bem. Flávia, que é bióloga e vai estar participando também desse nosso bate-papo. E no segundo bloco, a gente vai falar com o Ricardo que é de Muzambinho, homossexual. Né? Sim. De Muzambinho, vai conversar também com a gente durante esse programa. Por que é tão difícil falar sobre esse assunto homofobia, hein? Será que é só eu que vejo assim, Valesa? Ou realmente é um assunto meio que tabu da gente discutir? Não, é um assunto um tanto quanto complicado. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da falta de informação. Né? Ou do bloqueio em não querer se informar, né? Tem tudo isso envolvido. Mas é o que a gente precisa começar a agir na raiz do problema. Por que que o preconceito existe? De onde vem o preconceito? Esse preconceito é só contra os homossexuais? Não, é um preconceito contra todas as minorias, vamos dizer assim. Sim, exatamente. O preconceito, ele é destinado a todas as minorias. Eu vou começar a falar um pouquinho do meu trabalho como pedagoga. E a gente tem diversos aí teóricos, diversos filósofos que falam da questão da construção e da desconstrução do preconceito. O próprio Piaget, Freud, eles dizem muito claramente, Nietzsche também, do preconceito na infância. É na infância que surge o preconceito ou a desconstrução dele. Né? Por que que surge na infância? A gente tem a cultura do menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. De casinha de boneca. De casinha de boneca. E nisso a gente já tem vários preconceitos. A gente não tem só a homofobia introduzida aí, não. A gente tem a questão do feminismo. A mulher brinca de casinha, então quer dizer que ela vai cuidar da casa o resto da vida, né? O menino brinca de carrinho, então quer dizer que só ele pode dirigir. Né? Começa por ali. Então, se o preconceito surge na infância, qual é o papel do professor? Qual é o papel da família em relação a isso? Né? E eu vejo no âmbito escolar que muitos professores não têm preparo para lidar com essa situação. Né? Eu diria que os pais não têm preparo, os pais também. E os professores também não têm esse preparo. Exatamente, exatamente. Né? Não é a questão, a gente não pode jogar só nas costas da família, que muitas vezes a família não tem realmente informação. É. Né? Eu trabalho ali na creche Santa Cruz, em Guaxupé, uma creche de periferia. E grande parte dos meus alunos, as famílias realmente não têm acesso à informação. Ah, mas todo mundo tem celular, todo mundo entra no Facebook. Tá, uma coisa é ter celular, uma coisa é entrar no Facebook. Outra coisa é ter acesso a informações dignas. Sim, procurar a informação correta. Exatamente, né? informação correta. As pessoas menos fazem, infelizmente. Exatamente. Né? Facebook a gente abre e tem uma enxurrada de informações. A gente precisa passar um filtro nisso. Selecionar isso, né? Selecionar, passar um filtro. E nem todas as pessoas têm essa condição de passar esse filtro. E aí é onde entra o papel do professor. Se o professor não tem preparo para lidar com isso, como é que ele vai combater o preconceito? Não tem como. A gente fica então numa encruzilhada, né? Sim. Porque a gente cada dia mais vê menos professores preparados. Ou isso está mudando, Valesa? A gente está tendo uma melhora nisso? Tem professores que estão se conscientizando e se preparando mesmo que não faça parte do currículo, ele vai lá na sua casa, pesquisa, procure se informar para tratar desse assunto. Sim, eu tenho visto até, inclusive, com o movimento aí da paralisação da greve dos professores, eu tenho visto professores que têm se dedicado mais, se adequado mais à situação, né? A gente não tem mais aqueles professores que vão apenas para dar aula e pronto. Não, tem professores, eu vejo professores que são professores 24 horas. É, deveria ser, né? Flávia, questão do homossexualismo, né? É uma questão difícil. E você, como bióloga, como você vê essa questão? Homossexualismo, a pessoa já nasce com homossexualismo? Ela já é um homossexual quando nasce ou não? Isso se transforma ao longo do tempo. Como é que a biologia vê isso? Então, a biologia, ela trabalha na seguinte vertente, né? Nas últimas décadas, ela acumularam evidência científica suficiente para afirmar que tem um fator genético também na homossexualidade. Então, que ele não fica apenas restrito a uma escolha da pessoa, um estilo de vida que ela queira. Então, existem, inclusive, estudos feitos com gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos iguais, né, que tem o DNA 100% igual. Foi feita a pesquisa utilizando esses gêmeos e constataram que eles têm, se um dos gêmeos é homossexual, tem de 30 a 50% de chance do outro gêmeo também ser, mesmo se ele foi separado na infância e viveu em famílias diferentes. Mesmo se um cresceu aqui em Guaranés e outro lá no Japão, por exemplo. Exatamente. E, inclusive, já se sabe, já se mapeou o gene, ele está no cromossomo X, né? Tem uma parte específica dele, né, que é o Q28, a parte do cromossomo X, onde que eles encontram esse gene, é chamado popularmente aí de gene gay. Então, é algo genético. É algo genético. A gente pode afirmar, não é uma opção. Os estudos ainda estão, não tem bem assim, um estudo que afirme com 100% de certeza, né? Porque existem várias explicações, mas que ele tem um cunho genético, isso tem. Entendeu? Ele só não sabe como que essa herança, ela vai ser transmitida. Até tem uma parte da genética que chama epigenética. Essa parte aí, ela fala que um gene, que esse gene existe ali no cromossomo X, só que esse gene, ele pode estar bloqueado em mim, por exemplo, mas eu transmiti ele para minha filha e na minha filha ele se ativar. Entendi. Que é essa parte da epigenética, uma explicação mais popular para todo mundo entender. Tá, mas aí já, marcador, isso já é ativado no útero da mulher. Entre assim, da quarta semana de gestação até a oitava. É onde se define a orientação sexual. Que coisa. Então, é uma questão biológica. Acaba sendo uma questão biológica. Mas aí a gente vai pensar, já tem até o pessoal mandando pergunta aqui, falando sobre questão de doença, então, já que tem essa questão então, de genes. É visto também como uma doença? Não, a homossexualidade, ela foi, até quando você falou homossexualismo, hoje em dia você nem pode estar usando homossexualismo, nome, né? Porque o ismo, ele remete a uma doença, então hoje em dia se usa falar homossexualidade. Ele foi enquadrado como uma doença, mas ela foi tirada da Organização Mundial de Saúde. E não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo, porque ele é um padrão muito comum no reino animal, não só na natureza. Não é só o ser humano que tem hábitos homossexuais, que tem essa orientação homossexual, né? Existem aí 450 tipos de mamíferos e hábitos e aves com hábitos homossexuais. Que coisa. Então é uma questão biológica mesmo. Os estudos não avançam, é uma doença. Mas existem estudos a respeito disso? Existem muitos estudos. Muitos estudos a respeito disso. Principalmente que foram ser desenvolvidos aí nas duas últimas décadas. Inclusive esse aí dos gêmeos univitelinos que eu falei, é um estudo. Há uma preocupação maior, então, em estudar isso? Sim. Talvez seja uma pergunta muito idiota, mas agora a gente percebe que existe um número maior de homossexuais. Ou não? Isso é só uma impressão e que agora eles resolveram se mostrar realmente. Perderam o medo, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, é o seguinte, não se vê um número maior de homossexuais. O que se vê hoje em dia é uma maior liberdade para poder se assumir. Porque é, nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, né? E viemos de uma, viemos de uma sociedade conservadora, onde que ela prezava o quê? O relacionamento entre homem e mulher, até pela própria formação cristã nossa, né? Então, muitas vezes, o homem ali, a mulher, ele tinha, sentia atração sexual para uma pessoa do mesmo sexo, só que ele não se revelava, né, por conta desse se padrão, reprimia, né? Se reprimia por conta desse padrão. E isso daí também aumentou, vamos supor assim, a transmissão dos genes, né? Entendi. Por isso que a gente tem hoje, pelo menos, pessoas se declarando mais. É. Né? Sempre existiram, mas ficavam reprimidos. Isso. Né? É isso, uhum. Né? Vamos aqui para... Quer falar, Valença? Por favor. A própria questão da década de 70, o movimento hippie, o movimento cultural no Brasil, na Tropicália, enfim. A década de 70, como um todo, no mundo inteiro, de lá para cá, o mundo passou a ser mais liberto. E aí existem também estudos a respeito disso, que de lá para cá as pessoas começaram a ter mais liberdade de expressão, certo? Por mais que a gente tenha passado aí por um período de ditadura, a liberdade de expressão tem sido, sim, mais clara. A Daniele Trevisan está mandando aqui a pergunta. O SUS disponibilizou, através do governo federal, o nome social, que deveria estar sendo utilizado em todas as redes municipais de saúde, em que os funcionários da mesma instituição não usam para com a população transexual. Acho que é uma questão de educação de gênero. É um direito muito básico para não ser utilizado. O que fazer para que o meu direito não fosse violado? Pergunta aqui a Daniela. A gente está falando com a professora e com a bióloga, mas não são advogadas. Mas vocês têm uma orientação para dar? Sim, sim. Boa tarde, Dani. Beijo para você. A questão é a seguinte. Você tem o direito, sim, e ele é assegurado pela Constituição Federal. Se ele não é... se você não se sente assegurada, você pode procurar a justiça e você tem sim o direito de ser chamada pelo seu nome social, seja pelo SUS, seja na escola, seja onde quer que seja, onde quer que for, você tem esse direito, Dani. Isso é homofobia que fazem sim, com ela? Sim. A gente, eu esqueci de perguntar, acho que a primeira pergunta deveria ser essa: o que é homofobia? Isso é. Sim. Caracteriza como uma homofobia. O que mais é homofobia? Piadinhas, nossa, olha lá um casal de mãos dadas, o olhar torto é homofobia, o julgar, nossa, mas aquela menina tá usando tênis, tá usando camiseta, né? Todo julgamento contra o homossexual, todo e qualquer julgamento negativo, todo julgamento é negativo, qualquer julgamento ele é homofóbico. A gente vê muito isso aqui na região? Sim. Mas por que as pessoas não falam disso, Valença? Se a gente vê tanto isso aqui na região. Bom, as pessoas têm medo de falar, né? É isso. As pessoas não aceitam falar. Eu vejo, tenho muitos amigos, tenho uma rede muito grande de amigos e tenho muitos amigos LGBT. Eu falo LGBT porque não são só homossexuais, sim, a própria Dani, trans, sim, né? E eu vejo um preconceito muito grande, uma dificuldade muito grande das pessoas chegarem a esse assunto. Uma pela própria falta de conhecimento, pela própria constituição da família patriarcal, pela própria relação com a religião. É, né? Uma dificuldade muito grande, uma falta de conhecimento muito grande para falar do assunto. E aí muitas vezes as pessoas encontram essas barreiras, não conseguem falar sobre o assunto e elas acabam sendo preconceituosas. Eu acho que não, é justamente por isso, né? Pelo próprio preconceito, né? Sim, sim. E pela própria dificuldade o próprio bloqueio, né? A gente muitas vezes se autobloqueia em determinados assuntos. A gente não se permite falar sobre determinados assuntos. É aí onde nasce o preconceito. Por exemplo, onde nasce não, né? A gente acabou de falar do preconceito que nasce na infância, onde continua se construindo. O programa Expresso tem 8 anos, eu estava até comentando com vocês. A gente nunca falou sobre esse assunto aqui no programa. Eu tenho 25 e nunca na região ouvi falar de alguma mídia que tenha dado espaço ao assunto. Há um mês atrás a gente fez uma pergunta no Alô Bom Dia, que é o programa que a gente tem durante a semana, e pelas respostas que a gente... leu naquele papo do dia, aí despertou o interesse de falar sobre o assunto. Porque para mim, eu não sei, eu tinha assim a visão, a gente tem e tal, Mas não existe tanto desrespeito. E pelas respostas que eu vi aquele dia, eu vi que existe muito desrespeito, né? Chegaram a chamar de aberrações, né? Sim, sim. É triste, né? É, a gente chegar um ser humano e chamar o outro de aberração, né? Sim, a rede social é onde a pessoa se mostra o que realmente é, né? É muito fácil você chegar para uma pessoa, você é homofóbica? Ela vai falar o quê? Não. Não, claro que não. Aí pelas atitudes, pelas palavras, é que a gente descobre se uma pessoa é preconceituosa ou não. Essa questão da aberração. Essa pessoa não tem conhecimento biológico, né? Ela não tem conhecimento biológico, não tem conhecimento de humanidade. Que é o básico. Pedir licencinha aqui entre vocês aqui. Poxa, porque senão depois eu não lembro de falar isso. Por favor. Porque quando você falou aí aberração e eu falei que tem um fator genético, que fique bem claro que é um gene. Sim. E não uma mutação que aconteceu nesse gene. Sim. Entendeu? Ele é um gene que eu posso ter, que qualquer pessoa pode ter, e qualquer pessoa pode ativar esse gene na geração futura. Sim. Tá? Então que fique bem claro, porque quando usa essa palavra aberração, a gente usa ela como um termo biológico, né? As aberrações cromossômicas que acontecem. E na verdade isso não é a questão da homossexualidade. Ela não é tratada como aberração, ela não é uma mutação genética. Ela é um gene normal, como o gene que condiciona a cor do meu olho, por exemplo. O tipo de cabelo normal. Ó, a Dani, tá? Hoje tá ativa participando aqui do programa. Eu já fui agredido inúmeras vezes pela sociedade patriarcal guaranesiana. Fui vítima de muito preconceito durante toda a minha adolescência e toda a minha vida adulta, tendo que viver à margem da sociedade. Homossexuais que não têm apoio da família são mais propensos a ingressarem no mundo das drogas. Diz estudo, verdade. Sim, né? Sim, não só no mundo das drogas, né? Como na própria prostituição, isso, né? Isso acontece demais. A gente talvez, sim, não veja tanto aqui pela nossa região, apesar de vermos. Mas em cidades, sim, grandes isso é muito comum. Muito comum. É, muito comum. Até porque eles não conseguem, o próprio preconceito, né? Não deixa com que eles ingressem em outro tipo de trabalho. Né? Então eles vão para isso mais à margem da sociedade. Não mesmo. Só no trabalho, como no estudo também. No estudo, né? Também. No estudo também. É. Porque as próprias faculdades são preconceituosas. As salas de aulas são preconceituosas. É, o preconceito. Então, o que o indivíduo faz? Ele se afasta. Ele se afasta. Ele se afasta. Ele as se empresas, afasta. Né? As empresas? As empresas são preconceituosas. Sim, né? Arrumar um emprego é muito difícil, sim, né? Sim. Até. A gente sabe de algumas empresas na região, prefeituras, que questionam na hora da contratação a sua opção sexual. Por quê? Que diferença fará no trabalho? Da capacidade, né? Do indivíduo. Dela ali, de produtividade, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a questão é que o preconceito sempre continua, não há quebra. Tá aí pra gente quebrar isso, Valessa. Educação. Educação é a peça-chave. Mas e como abordar isso dentro de uma sala de aula? Por favor, claro. Como abordar esse assunto? Então, eu sou professora também, e sou professora de biologia e ciências. Sim. Então, a parte da sexualidade, eu trabalho em forma de projetos com os meninos. E eu começo esse projeto com eles lá no oitavo ano, já. Então, alunos que estão na faixa de 12, 13, 14 anos no máximo, alguns repetentes. Então, eu sempre abordo esse trabalho de uma forma prática. Eu chego para eles, monto uma caixinha de dúvidas, eles vão perguntando todas as questões que eles têm, em relação à sexualidade. E muitas vezes a gente enxerga nas perguntas ali um tanto de preconceito. E aí a gente começa a desconstruir em cima dali. E aí chama eles para o debate, entendeu? Chama eles para conversa, explica para eles como que é, por que que eles acham que aquela atitude é errada, se eles acham certo que a sociedade julga, que a sociedade vai maltratar uma pessoa pela orientação sexual, até com que eles percebam que é um assunto muito natural, entendeu? Que é só uma questão de compreender. De compreender e uma coisa assim, que não tem, é tratada como um tabu, porque ninguém conversa de igual para igual. Porque quando aí eu falo dentro da sala de aula, eu falo assim, o rapaz ali é homossexual, aí um olha pro outro e ri, tipo, isso não tem graça. Quando a gente vai tratar a própria sexualidade, quando a gente vai falar o nome dos órgãos genitais, eles olham um pro outro e começam a rir. Aí eu já começo desconstruindo isso aí. Falei, gente, falar de um órgão sexual é a mesma coisa que eu estiver falando, por exemplo, de qualquer órgão do corpo, que faz parte do meu corpo. Então, não é uma coisa engraçada. É uma coisa que eu tenho que saber, entendeu? E aí a gente aborda temas como... homofobia, como feminicídio, e tá, faz já 2 anos que eu venho trabalhando com eles esse projeto, e estão tendo resultados muito bons, tanto é que até esses dias eu tava comentando com a própria série que eu tava trabalhando, que não se vê mais tanta piadinha como tinha dos meninos lá, um chamando o outro de viado, por exemplo. Entendeu? Isso brincando. Era muito comum. Muito comum. Hoje em dia, eu falo pra eles, ó, se você não gosta do teu colega, né? Ou se você achou que uma atitude foi errada, uma atitude que ele tomou é errada, você pode chamar a atenção dele, ou então, às vezes, né, tá com uma raiva e queira xingar, pelo comportamento dele. Não precisa você chamar a atenção pela orientação sexual, porque isso não tem nada a ver. É uma coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Você não vai estar... não foi legal a atitude com o meu colega. Ah, você foi um covarde naquele momento, foi um canalha. Por que você vai usar, por exemplo, mas você... Os estudantes entendem mais isso do que os pais desses estudantes? Então, os estudantes, eles chegam com os preconceitos que eles reproduziram, né, no ambiente. Que, às vezes, é até a família... Ela tem essa visão, não porque para a família é mal, pelo próprio sistema que impregnou aquilo na pessoa, que ninguém nunca conversou. Tanto é que a gente até comentou aqui, não se fala sobre isso, ainda é um tabu. Agora que está mudando. Então, por conta disso daí, é mais fácil, na minha opinião, lógico, uma opinião minha, é desconstruir isso na criança, né? Sim, foi o que eu falei. E no adolescente e depois... do que nos adultos que já passaram por toda essa fase, porque já viveram fases diferentes do que a gente está sendo. Mas a gente tem na televisão aí, nos canais de televisão, sempre que é retratado algum homossexual, ele é tratado com meio caricato, né? Isso também sim, é um problema. Sim, de forma deturpada, né? De forma deturpada. É sempre o homossexual, é sempre, às vezes, o amante, né? É o empregado. Sim. Né? É sempre. E mesmo às vezes para fazer uma caricatura, uma coisa engraçada, entendeu? Né? A própria Vera Verão, isso a gente fala que hoje na mídia, a mídia tá absurda. Não, a gente tem preconceito, é do Mussum lá dos Trapalhões, é da Vera Verona pra ser nossa. A gente tem coisa de muito lá atrás. Tem muita gente que diz que aquela época é que era a época boa. Você não concorda com isso? Não. Eu, por exemplo, ontem mesmo estava assistindo uma entrevista do Buiú. Da Praça é Nossa, sim. E o Buiú chamava o Pelé de crioulo. Ô, sim. Meu crioulo, meu rei. Aquilo, até 20 anos atrás, talvez, era normal. Hoje, você falar isso na televisão é um absurdo. Então, a gente evoluiu, a gente está evoluindo. Sim, a gente está evoluindo. Hoje, a gente não vê isso na televisão mais. Vê, né? Vê alguma situação, a gente velado, acaba vendo, né? Mais velado. É. Mais velado. A questão dos homossexuais, aí sim, a gente vê com, geralmente, com termos de chacota mesmo, né? Até os humoristas a gente vê, né? Sim. Tirando sarro no sim, outro. Sim, ser... sim. A gente, às vezes eu vejo aí, porque aquelas pessoas politicamente corretas são muito chatas. Isso. Chata é aguentar preconceito. Mimimi, né? É o mimimi. As pessoas que dizem, você tá de mimimi. Né? Não, ninguém tá de mimimi. Ninguém aqui é obrigado a ter o seu direito ofendido. Ou não garantido, né? Perfeito. A gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos tentar o contato lá com o Ricardo Negreiros em Muzambinho para continuar esse bate-papo. A Dani mandou aqui: a cada 28 horas um LGBT morre vítima de homofobia no Brasil. Tá dizendo? Sim. Né? Pra gente entender um pouquinho do que sofrem. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente está tentando contato aqui com o Ricardo Negreiros, lá de Muzambinho, mas enquanto a gente não consegue esse contato, a gente continua aqui batendo papo com a Valessa Rodrigues e com a Flávia Vieira sobre homofobia, né? E algumas perguntas já chegando por aqui, Valessa e Flávia. Eu começo com essa pergunta, me perdoe se eu errar o nome dela aqui, eu acho que é Alison ou Halison. E quando a homofobia vem velada na religião? Tem um amigo de Face que é palestrante na igreja e posta só coisas homofóbicas, do tipo que se Adão e Eva fossem gays, não estaríamos aqui. Então me afastei da religião e não deixo meus filhos participarem disso. Aqui ensino meus filhos a respeitar qualquer situação humana. É mais uma opinião de vocês, hein, que ela Sim. quer. Sim, bom, se esse palestrante, ele é, me parece ser cristão, né? Sim. Se ele, por um lado ele é cristão, pelo outro ele se mostra tão homofóbico, isso mostra que ele não tem conhecimento da própria religião dele, né? Quais são os dois primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? É. Isso já é o suficiente. Pra responder, né? Quer falar alguma coisa, Flávia, sobre isso? É, então, tem até um Drauzio Varella, que ele fala sobre essa questão da biológica, né? Ele tem um artigo dele que chama Homossexualidade, DNA e Ignorância. Ele termina o artigo dele falando assim, que os que assumem um papel de guardiões da família tradicional e da palavra de Deus para negar às mulheres e homens homossexuais os direitos mais elementares não são apenas sádicos, preconceituosos e ditatoriais, eles são ignorantes, porque tem a questão biológica. Então as pessoas, como que eu vou falar que é errado aquilo, se aquilo foi me passado biologicamente, eu não optei por ter. Entendeu? É no mínimo desumano, né? Desumano. A Jandira Célia, eu conheço, deixa eu ver aqui, uma mulher que tem filhos, três mulheres, eu acho que tem filhos, uma ficou amaseada há mais de 10 anos, agora separou do marido e virou lésbica, diz ela aqui. Por que então ela teve filhos para depois se transformar em lésbica? Na minha opinião, ela deve ter sido atraída sexualmente por outra mulher, mas isso daí às vezes ela não reconhecia, né? Então é muito difícil a gente afirmar. É a própria questão da ativação do gene, né? Pode ser que não tenha sido ativado anteriormente. É. E também que quando ela estava casada, né? Ela depois ela foi se descobrir, né? Tem isso também. O Elton, boa tarde, Antônio Cláudio, aqui é o Elton de Guaranésia. A parada gay é visto pela própria comunidade LGBT como um movimento político e sem finalidades em conseguir êxito no que é proposto pela comunidade. E como não bastasse, há muitos conflitos de ideias sobre a parada. Queria saber a opinião das convidadas sobre este assunto. Valessa, Flávia, por favor. Bom, pergunta está um tanto quanto confusa, mas em relação à parada gay, a gente tem um histórico, sim, de várias conquistas ao longo dos anos no país, né? A parada gay no Brasil não é de hoje. E a cada ano ela tem mais adeptos, né? Exemplo. Mais adeptos e a própria, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela faz toda uma organização para que isso aconteça, né? É um evento, é um evento do público gay que tem, sim, todo um fundamento. E tem sim conquistas ao longo desse período, porque outras cidades foram fazendo paradas gay ao longo dos anos. Mas o lado político da Prefeitura de São Paulo que você disse... Não é mais do que obrigação. E ela acaba usando também a parada gay mais como uma questão de turismo. Sim, de turismo, comércio. Conscientização, né? Sim, comércio do que... sim, realmente, por esse lado, realmente. Hoje, não dá pra gente falar sobre a parada gay porque vocês não convivem com o pessoal de lá, mas você acha que isso acabou se transformando mais em comércio do que a questão que originou as paradas gays, que eram de conscientização? Sim. É, né? Sim, sim. Claro que tem toda a questão. Eu tô aqui, eu fico sabendo o que tá acontecendo lá, e eu na minha comunidade eu converso a respeito. Essa é a questão que eu me referi às conquistas ao longo do ano. Mas todo movimento, todo evento. Por exemplo, a gente tem o Natal, tem a Páscoa. Eles são como deveriam ser? A Páscoa hoje, o que é a Páscoa? Mudou completamente. O que é a Páscoa? É dar ovo de Páscoa. Se resumiu a isso. Né? Então, as conquistas sociais, elas chegam num certo ponto que elas deturpam. Mas quais são essas conquistas que já conseguiram o público LGBT? Beleza? Tem alguma conquista? Tem o que se comemorar? Não. A gente tem aí há pouco tempo a legalização do casamento, né? LGBT. Mas é muito discutido. Né? Sim. Mas é interessante a legislação no país, da mesma forma que ela te tira. Sim, você tem direito de se casar com o seu parceiro. Mas você não tem direito de andar de mãos dadas com ele na rua. Você não consegue fazer isso. Então a legislação, da mesma forma que ela te tira. É. Agora, as conquistas sociais que eu tô me referindo é a conscientização. Porque as pessoas estão, sim, de pouquinho em pouquinho. Não tem como a gente conscientizar bilhões de pessoas da noite para o dia. Pra outra, sim, né? Mas as pessoas estão se abrindo mais para a conversa. A questão da lei contra a homofobia, como é que está isso? Está parado? Foi aprovado? Não foi? Porque se falou. Não foi aprovada, né? Está parada, está engavetada. É, a homofobia não é crime ainda não no é Brasil. Crime. Não. Porque muito se falou, a pessoa também seria multada, né? Sim. Multas, né? Era isso, né? Isso. Multas, tinha algumas questões, prisão de dias ou horas, algumas coisas assim. Mas nada muito... Mas assim, a questão é que se trata sempre, só se remedia, não se previne. É. Essa é a grande questão. Essa é a questão. A Célia Santos Leite de Lis está parabenizando vocês. Ela disse que foi presidente da Igualdade Racial aqui na região, representante, né, da Igualdade Racial, e colocou à disposição de vocês, tá? Para qualquer coisa que vocês precisem da Célia Santos Leite de Lis. Tá, obrigada, Célia. Célia, eu quero você aqui no programa, como diz o Danilo, né, Danilo Cantino? Quero você aqui já há bastante tempo, viu, Célia? Por favor, qualquer dia apareça aqui pra gente bater um papo sobre, é um assunto extremamente importante também, né? Sim. Que é o preconceito contra os negros. Fala, Vanessa, por favor. Tá aproveitando, agora no intervalo a gente tava falando a respeito, né? Você já entrevistou algumas pessoas sobre questão racial, o próprio Pelezinho já veio aqui, a Caíne, né? Sim. Algumas pessoas já passaram por aqui. E é a primeira vez que fala-se sobre o assunto aqui. Sim. E aí eu gostaria de deixar pro pessoal, pro próprio público LGBT, que procurem as redes de comunicação, que ao invés de ficar batendo boca no Facebook, essas coisas não são construtivas, mas que procurem os meios de comunicação, que façam mesa redonda, que conversem com os diretores, com os professores, façam mesa redonda com os alunos na escola, protestos, né, que sejam, mas que nos ajudem na conscientização. Conversem, né? Conversem, fácil, argumentem, né? Argumentem. Eles têm argumentos para isso. Como até o próprio Demir Carosia falou da questão aqui, claro que não tem, são completamente diferentes, mas o Demir falou da questão da falta de conhecimento, né, das pessoas em relação ao meio ambiente. E muitas vezes esse preconceito só existe pela falta de conhecimento, né? Na maioria das vezes, né? Sim. Ó, a Sônia Maria, ela não tem nada contra a questão da homofobia, tem até amigas que são, mas ela acha que devido ao comportamento de alguns perante a sociedade que faz o preconceito crescer. Será que também teria isso a ver? O próprio comportamento do público LGBT que acabaria gerando esse preconceito? Não, na minha opinião, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada um se comporta como bem quiser, né? A gente tem essa liberdade, né? Sim. Pelo menos deveríamos ter. O Elton mandou mais uma aqui. Insisto na pergunta, como mais claridade. Quando me refiro de conflitos entre eles mesmos, ou seja, dos próprios gays, tem opinião controversa sobre a parada. Foi mais ou menos o que a gente discutiu aqui. Aí é complicado, né? Se eles têm opinião controversa, não tem como eu responder, né? A maioria das pessoas, além de ter essa questão aí da ativação do gene, tem muito medo envolvido nisso também, se revelarem. Talvez principalmente seja isso. Principalmente o medo. O gene já esteja ativado há muito tempo, mas a pessoa tem medo. Sim. O medo, a falta de apoio familiar, né? O caso da própria Dani Trevisan. Ela não teve apoio familiar. Ela foi acolhida por pessoas que nem familiares dela são. Né? Ela me contou agora há pouco de um caso há uns dias atrás. O moço correu atrás dela com uma barra de ferro em guaxupé pra bater nela. E pra quê? Por quê? Porque ela é uma trans. Se ela tivesse figura masculina ali, não a enfrentariam, né? Por que enfrentariam? Então a questão do medo é o principal motivo pro indivíduo não se assumir como homossexual. É um medo. O preconceito. O medo da sociedade. Medo como da sociedade. Né? Como vou ser visto na sociedade. É. A gente tem hoje na na mídia aí, um pré-candidato, né, vamos dizer assim, às eleições presidenciais do ano que vem, que muita gente coloca o cara como homofóbico. E esse homofóbico, ele próprio não se coloca como homofóbico. Já ouvi algumas entrevistas dele dizendo que não é homofóbico, que tem amizades e tal. É uma coisa até amizade. É. Uma coisa como você trata essas amizades. E aí ele aparece hoje como um dos grandes destaques nessa pesquisa. Isso mostra mais ou menos o que é a nossa sociedade. Nossa sociedade, eu não sou. O que você falou, né, Valesa? Sim. Eu não sou homofóbico. Mas ele vota num cara homofóbico. Ele age como homofóbico. É muito fácil falar, não sou homofóbica, mas eu vejo um casal ali, o que eu faço? Começo a zoar, eu vou agredir. Começo a xingar, né? Eu presenciei cenas no carnaval de um casal de amigas minhas estarem sentados na porta do bloco e passar meninos de 13, 14 anos, xingando as meninas. Porque elas estavam sentadas uma do lado da outra. E se elas estivessem se beijando, elas teriam apanhado, é isso? É assim que funciona? É, infelizmente a gente acaba... É bonito falar... Não sou preconceituoso. É difícil agir sem preconceitos. Tem até a questão, né? A pessoa fala assim, eu não tenho nada contra gays, eu não tenho nada contra homossexuais, mas eu não queria ter um filho que fosse. Então, peraí, você tem, sim, você não tá conseguindo enxergar isso em você. Mas você tem um preconceito que tá enraizado. Que você ainda não desconstruiu. Não, você só não tá julgando. Culpa da própria pessoa, pelo próprio sistema que ela tá sendo, às vezes, né? Isso aí acaba sendo até. Ela nem cultura, consegue. Né? Ela tá agindo dessa forma, ela nem tá conseguindo enxergar que ela tem um preconceito enraizado nela. Né? Então ela quer quebrar isso daí. Como falando que, tipo, não tenho preconceito. Mas eu não tenho preconceito, mas eu evito ter amizade com isso. É mais ou menos isso, então, né? Então tem preconceito. Ou então, ele pensa o seguinte, eu não tenho preconceito, desde que não aconteça na minha família, né? Desde que não seja um filho meu. Então você tem preconceito, sim. A Dani hoje tá que tá lá. Jair Messias Bolsonaro. Palavras do Jair Messias Bolsonaro. Se eu ver dois homens se beijando, eu bato. A gente tem vídeo no YouTube, absurdo. Inclusive, dele falando isso. Então, se ele ver dois homens se beijando, ele bate, ele é o quê? Homofóbico. Esse é um grande problema para a sociedade resolver com o tempo. Isso, né? É um grande problema pelo fato dele ser um político que, como a gente comentou aqui mesmo, vem se aumentando. Muitas pessoas, né, que estão seguindo esse político aí, e de uma certa maneira ele tá fazendo uma apologia à homofobia. Sim. Aí ele vem e fala que não foi bem daquele modo, todas as explicações dele é nesse sentido, né? Todas as palavras dele que ele quis dizer não foi daquele jeito, as pessoas que entendeu errado e tal, mas na verdade ele tem ações, ele, né? Tem palavras. Sim, e isso daí acaba influenciando as pessoas. As pessoas repetem o que ele fala. Repetem. Nas redes sociais a gente vê muito a palavra, né, o que ele fala, né? Uhum. E as pesquisas aí mostram, né, a importância que ela acaba tendo nessa corrida presidencial. Questão dos pais. Como os pais devem conversar, vocês duas como professores, com os filhos que eles já sentem que talvez tenham esse gene despertado? Como é que deve ser essa conversa? O como conversar, as palavras a serem usadas, é muito íntimo, né? Uhum. Mas o afeto, o amor, a cumplicidade, a compreensão, acho que são palavras-chave que definem a conversa. Isso geralmente não acontece. Respeito acima de tudo. Mas isso geralmente não acontece. Não. Aí a gente volta naquela questão lá atrás. É um ciclo, né? Vicioso, né? É um ciclo vicioso. A questão tem que começar a gente tem que lá embaixo. Plantar sementinhas. Sim, todos plantar os dias, então, será que isso melhore um dia? Exatamente. E as pessoas, adultos aí, eles têm que também começar a se informar mais, perceber que a sociedade está mudando e que essa mudança é boa, é positiva. Sim. E tentar entender isso de melhor forma, porque se ele está olhando o filho dele, notando que o filho dele tem essa questão de homossexualidade, que eu trabalho com os meninos ali entre 10 até 15, 18 anos, e a gente percebe, desde que eles estão pequenos, às vezes eles mesmos não perceberam, mas a gente vê um comportamento que depois, mais tarde, né, como a gente vai ficar com esses alunos até eles ficar com 15, 16 anos, o aluno vem mesmo e comenta com a gente. Eu tive um caso que o menino comentou comigo que ele não sabia, ele ainda não tinha se descoberto, mas que ele achava que ele era homossexual. Ele é mais fácil falar pra professora do que falar pros pais. Sim. Aí ele, eu acho que eu sou. Não gosto de meninos, mas eu também não gosto de meninas, mas pelo meu comportamento de gostar, de ficar mais com meninas, das brincadeiras de meninas, eu acho que eu vou ser homossexual. Foi assim que ele me falou. Aí, eu conversando com ele, aí o que me preocupa é o meu pai. Porque o meu pai já falou, ele tem um comportamento diferente na casa dele. Na escola ele tem uma liberdade maior de ficar junto com as meninas, né? Como ele brinca com as meninas. E lá na casa dele, ele tem um comportamento totalmente diferente. Porque o pai dele mesmo falou pra ele que vai bater nele, entendeu? Isso aí é uma homofobia. Ele não aceita. E tem muita gente que usa argumento assim: se meu filho, isso aí é falta de couro. Os pais dão uma boa surra na criança, isso, ela não vira homossexual. A gente escuta questão muito. De moral, né? Inclusive desse de político aí, ó. Falta de Deus no coração. Tem muito disso, né? Muito disso. A gente precisa trabalhar muito então ainda, né? Muito. Precisamos de muita divulgação, muito. De abordar esse assunto mais vezes aqui. A Sandra Alvarenga está mandando a seguinte pergunta aqui para vocês, até para a gente, infelizmente, já finalizar o bate-papo. Antônio Cláudio, pergunta para elas: eu entro nesse grupo que não sou preconceituosa, mas não gostaria de ter um filho gay. O que fazer para me mudar? Para ela mudar, é questão de consciência, né? Conscientização. Conscientização mesmo, né? É isso, né? Que todos deveriam ter. Autoconscientização, né? Boa tarde. Respeito. Também vale ressaltar que orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Sim. Tá falando aqui essa nossa ouvinte que não se identificou. Minha avó relatava que eu brincava de boneca e gostava de vestir camisola e brincos de pressão. Sempre fui afeminada. Por isso, não defino como opção sexual, e sim como identidade. Ninguém escolhe. Tá dizendo que quem? A Dani. A Dani Trezão. Valeu, gente. Beijo, Dani. Muito obrigado, Valessa. A gente não conseguiu, infelizmente, o contato lá com o Ricardo, né? O Ricardo Negreiros, que iria falar com a gente, mas vamos voltar a tratar desse assunto mais vezes, né? Em breve a gente tenta esse contato com ele. Tá, João. Quem sabe até ele possa até vir aqui pessoalmente, né? Certinho. Valeu, Valessa. Obrigado que pela isso, participação. A gente que agradece. Flávia, não errei mais seu nome. Muito obrigado, Flávia, pela participação também. Eu que agradeço. A gente espera discutir e abordar esse tema novamente aqui no programa. Quem sabe, já que a Dani participou tanto aqui pelo WhatsApp, que na próxima ela venha, né? Sim, a gente vai fazer o convite para que ela participe também dessa roda de conversa que a gente vai abordar em outras oportunidades. Intervalo comercial, eu volto na sequência conversando com o Francis Osmar Silva, ele que é vereador na cidade de Guaxupé, se elegeu no ano passado e está aí há 4 meses na vereança em Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.